Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que me veio nesse final de semana como algo muito importante e de extrema necessidade para todos nós, nesse momento principalmente. Então eu vou começar lendo um texto, porque esse assunto veio para mim como uma intuição na sexta-feira. E que eu deveria trazer. Mas eu fiquei muito receosa, com um pouco de medo até, né? De, assim, o que que eu vou falar? Como eu vou falar? E ontem, à noite, me veio muito forte que eu deveria trazer. Então, eu resolvi ler sobre e encontrei um texto que eu acho muito. Achei muito pertinente. Eu vou ler para vocês. Desconstruir-se. O autoconhecimento, uma vez aprofundado, exige de nós um verdadeiro e profundo processo de desconstrução. Isto significa ter a coragem de abrir mão de crenças e paradigmas que nos foram impostos desde a nossa infância. Ao reconhecermos a inutilidade de certos princípios no nosso presente, torna-se necessário que nos questionemos acerca de quem somos de fato e do que necessitamos para ser felizes. Estas não são perguntas simples, e para respondê-las será fundamental um mergulho em nossa interioridade. Quando o velho conceito acerca de nós se dissolve e todas as idealizações que construímos caem por terra, o vazio que surge pode ser assustador. Entretanto, se tivermos a coragem de não interromper o processo, teremos a oportunidade de realizar valiosas descobertas. Empreender esta jornada de forma totalmente consciente é o segredo para que possamos ter clareza acerca do que precisa ser abordado e de nossos sentimentos acerca dessa entrega. O medo, nosso velho companheiro, certamente tentará manter-se no controle, mas somente se o enfrentarmos será possível descobrir que somos nós que lhe damos tal poder. Então, gente, sobre desconstruir-se. Nunca foi uma palavra tão importante nos tempos de hoje. Porque é necessário desconstruir para construir o novo. E de que forma nós podemos, começar essa desconstrução? Lembrando que está muito enraizado em nós certas crenças, certos hábitos. Então, nós precisamos começar pela vigilância. A vigilância de nós mesmos em nossas atitudes, né? Em nossas falas, em nossos pensamentos, para que nós consigamos desconstruir e virar essa página, abrir o novo, né? Poder o novo entrar em nossas vidas e a gente conseguir realizar o divino em nós. Então, eu estava pensando sobre isso e de que forma eu poderia trazer, da forma que veio para mim, como eu poderia trazer para vocês. Então, eu pensei de uma forma simples, que todos pudessem compreender, como começando por nossas atitudes. Um exemplo, o julgar, né? Não julgar o outro. Então, se a gente tiver essa vigilância, se a gente se atentar a isso, ao não julgar, a gente consegue não julgar, o não falar. E tudo isso, gente, se torna um hábito, né? E com isso a gente consegue se policiar, policiar nossos pensamentos. Não que hoje, a partir de hoje eu não vou mais julgar ninguém. Não é assim. É um trabalho de formiguinha, né? É um exercício diário que nós precisamos fazer, porque não há mais tempo. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar profundamente. E a gente tem que começar por nossas atitudes. Não julgar, não falar do outro, não criticar. É muito importante. Então, quando a gente vê uma situação e a gente tiver aquele ímpeto de julgar, a gente freia, porque a gente está consciente. Nós temos essa consciência hoje. Essas informações estão ao nosso dispor. Temos acesso de tudo isso, né? E só cabe a nós o primeiro passo. Então, quando você pensar em julgar, em criticar, você para, analisa. E isso vai servir para nós em diversas situações, tá? Eu estou falando isso para vocês, gente, porque eu passei a agir desta forma há um tempo. E eu pude perceber como isso fez a diferença para mim. Como isso tem mudado a minha vida. São a mudança de atitudes e de pensamentos vai gerando à sua volta uma outra energia, né? E eu fiz uma viagem há poucas semanas e eu tive a prova disso nessa viagem. E eu fiquei feliz e fiquei orgulhosa de mim mesma porque eu consegui ver uma mudança grande em mim. Então, gente, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Desconstruir aqueles velhos pensamentos, aqueles velhos hábitos, né? Aquelas velhas manias que nós temos, manias que nos foram passadas desde a infância, né? Que nós trazemos para hoje. Só que hoje nós estamos tendo uma oportunidade imensa, gente, uma oportunidade de ouro, de mudar. E mudando nós mesmos, nós mudaremos o outro. Não queira mudar o outro, porque isso é impossível. A gente tem que mudar em nós primeiro, tá? E quando a gente for julgar ou criticar, a gente deve parar e analisar a situação. Saber se colocar no lugar do outro é também peça fundamental a essa mudança. Porque quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente pensa mais antes de falar, antes de agir. E quando você vê, isso vai ser rotina para você, né? Você parar e analisar uma situação evita brigas, discussões. E nessas discussões, energias muito ruins se aproximam. Então, se todos nós tivermos a consciência de mudança, de dar o primeiro passo, de que só depende de nós, porque tudo começa em nós. A gente não pode esperar do outro nada. Nós precisamos fazer a nossa parte, dar o primeiro passo. Somos nós que precisamos fazer esta mudança. Porque se você quer ver mudança, seja você a mudança no mundo. É importante, gente. Precisamos despertar para isso, porque não há mais tempo, né? A gente precisa. Quem não quer viver de forma boa, sem a violência, sem essas energias ruins que rondam aqui a Terra hoje? Quem não quer? Eu não quero. Então, eu faço a minha parte. Mas eu estou aqui dividindo com vocês, porque essa atitude é uma forma também de reforma íntima. Porque quando a gente passa a se vigiar, A gente passa a vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Vai chegar um tempo que isso a gente não vai precisar mais. Vai ser automático. Vê aquilo, a gente já deleta e toma uma outra atitude em cima disso. Né? Nós precisamos fazer essa diferença. Se todos fizermos, né? Porque somos um elo de uma imensa corrente. Então, o que eu faço reflete em vocês. E o que vocês fazem reflete em mim. Né? Então, aprofundar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é a gente mudar, a gente desconstruir velhos hábitos, velhos sentimentos, e se abrir para o novo, para o que tem para vir, porque tem muita coisa boa para chegar. A gente só precisa estar aberto. E mais que isso, gente, a gente precisa estar nessa conexão, porque a gente precisa receber. Mas não vamos receber numa energia ruim, numa atitude ruim, né? Pensamentos ruins. Então, a gente precisa estar aberto a tudo isso. Tá? Então, eu convido a todos vocês a refletirem, a mergulharem internamente e desconstruir, né? Para o novo chegar. Tá bom, gente? Era só isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que ajude vocês. Porque me ajudou e tem me ajudado muito. Não sou perfeita, faço as minhas, tenho os meus momentos ruins também, mas eu busco sempre melhorar. E quando a gente tem essa consciência, a gente se torna vigilante, né? O orar e vigiar está aí também, né? Não adianta a gente só orar pedindo a Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. E vigiar é a primeira delas, né? A gente se vigiar, né? E as nossas atitudes vai refletir melhor no nosso próximo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Fiquem com Deus.